Deflagrada na manhã desta quarta-feira, 18 de abril, uma operação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais e da Polícia Civil que desarticulou uma organização criminosa que atuava dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O prejuízo aos cofres públicos, conforme as investigações, é de aproximadamente 30 milhões de reais. O promotor de justiça Leonardo Duque Barbabella, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da capital, dá detalhes sobre as investigações e também fala sobre a operação desta manhã. Os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério Público mediante uma representação anônima, noticiando mais de 50 fatos, todos envolvendo aí fraude em licitação pública, licitações, desvio de dinheiro público, peculato, corrupção, falsidade documental, lavagem de dinheiro. E com base nisso foi requisitada a instauração de inquérito civil público. Na época, a própria chefia da Polícia Civil designou uma comissão especial para essa finalidade e essa comissão fez as diligências, as investigações, as perícias técnicas, realizou operações de busca e apreensão, todo o trabalho realizado junto com o Ministério Público e chegamos aí ao final à conclusão de que houve, sim, fraude em licitações públicas. Nós estamos apenas na primeira fase, foram oferecidas duas denúncias, existem ainda mais cerca de 45 investigações em andamento que vão ser dadas sequência agora. Essas duas denúncias foram oferecidas com o pedido de prisão preventiva da Polícia Civil, ratificado pelo Ministério Público e decretado pelo juiz da Quarta Vara, tendo em vista aí o risco para a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e necessidade para aplicação da lei penal, já que a denúncia comprovou os indícios robustos de autoria e materialidade dos fatos que lhe foram imputados. Foram desviados cerca de 30 milhões de reais através de uma contratação fraudulenta de uma empresa ligada aos denunciados, especialmente ao líder da organização criminosa. Essa licitação foi feita abandonando-se uma licitação que já havia sido concluída e já estava na fase de contratação de 10 milhões de reais na administração anterior ao do senhor Wellington Magalhães, quando ele assumiu imediatamente a primeira medida, juntamente com os demais partícipes e comparsas, foi anular, sem justificativa legal, a investigação anterior, iniciar uma outra direcionada para essa empresa, Feeling, né, Dom Fantasia, MCCOM, que seria o nome dela, jurídico, e através dela desviar dinheiro. Somente nos primeiros 90 dias de vigor desse novo contrato de publicidade, foram torrados, literalmente, 15 milhões de reais. Ao final desses 90 dias, eles aditaram o contrato em mais 15 milhões de reais. Todos esses gastos estão nas perícias e parte deles foi, com certeza, destinado a formar o patrimônio do líder da organização criminosa, que está estimado hoje em pelo menos 4 milhões e 600 mil reais, isso sem contar viagens internacionais, despesas do dia a dia, porque a única fonte de renda declarada que ele tem é o subsídio de vereador, que lhe dá um subsídio líquido de cerca de R$8.900. Foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva. 2 dos 8 investigados estão foragidos. Entre eles, o vereador Wellington Magalhães, ex-presidente da Câmara Municipal e considerado o líder da organização criminosa. O delegado da Polícia Civil, Fernando Lima, explica como está a situação dos dois suspeitos considerados foragidos. Quem se conta foragido é o senhor Wellington Magalhães e o senhor Rodrigo. Nós ingressamos na casa do senhor Wellington Magalhães no início da manhã de hoje. Quando adentramos no local, apenas a investigada Kelly, que é a esposa dele, se fazia presente. E naquele momento nós recebemos a informação de que havia 2 meses que já se encontravam separados de fato. A Polícia Civil continua ainda no encalço desse indivíduo. Estamos nos movimentando por toda a cidade no intuito de prendê-lo ainda preventivamente na data de hoje. O promotor de justiça Fabrício José da Fonseca, do GEP, Grupo Especial do Patrimônio Público, fala sobre a importância da atuação conjunta no combate à corrupção. A operação realizada hoje contou com o apoio do Grupo Especial do Patrimônio Público, GEP, com o Grupo de Operação Policial ligado ao Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e apoiando o trabalho da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Já nós tivemos início a atuação do NEC, que é o Núcleo Especial de Combate à Corrupção. Tanto na operação em Araguari, quanto nessa operação em Belo Horizonte, foram as duas primeiras operações em que o NEC atuou. O NEC hoje é composto pelo Grupo Especial do Patrimônio Público, pelo GAECO, e também por esse grupo de operação policial, são policiais civis que integram o Centro de Apoio Operacional. Portanto, nós tivemos já dois exemplos de que a atuação conjunta desses vários núcleos, GAECO, GEP, Polícia Civil no GOP e o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público, nós vamos trazer resultados positivos no combate à corrupção. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.